prenderam João Batista, calaram sua voz. Só por falar a verdade, não media dificuldades de falar o que Deus mandava. Na cela fria e escura, João começa a refletir. Quando pregava no deserto, a multidão estava perto e muitos paravam pra lhe ouvir. Coração angustiado, todos o abandonaram. João se sentia assim. Pensou na sua chamada, a sua hora era chegada. Aproxima o seu. Parece que vejo o desespero tomar conta do seu coração. Chamou dois discípulos e disse: João, vai correndo ao encontro de Jesus. Pergunte pra ele se ele é quem eu falei, os motivos das mensagens que preguei. Vem acalmar meu coração. E os discípulos de João saíram à procura de Jesus pelo caminho, e o encontrou pregando o reino de Deus para uma grande multidão. E os discípulos de Jesus perguntaram aos discípulos de João: o que fazes aqui? E disseram: queremos falar com Jesus. E Jesus então interrompe o seu sermão e para ouvi-los. E lhe pergunta: o que aconteceu? E disseram: João está preso e Herodes procura matá-lo. E ele nos mandou lhe perguntar: mestre, se tu és o Messias que ele pregou, se tu és o motivo das mensagens que ele pregou, que arrebatou milhões e milhões de pessoas, ou se havemos de esperar outro. Jesus, pegando na mão dos discípulos, saiu no meio daquela multidão, onde havia ali uma ala de cegos, coxos, mudos e surdos. E Jesus, andando no meio dela, disse assim: vai lá e diga a João que eu não sou o que vocês ouviram, mas o que vocês Cristo.